Boa tarde, caros colegas e convidados, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação dos resultados de estágio dos estudantes do WC, Colégios do Mundo, Colégios Unidos do Mundo, e uma volta sobre o programa de estudos do WC em Angola e no mundo. E também vão falar um pouco sobre a experiência dos estágios dos mesmos durante 2 meses aqui na Development Workshop, em particular na área da Unidade de Pesquisa Estratégica. A apresentação será feita pelo Sr. Alexandre Cambambe e o Pedro Papo Seco. Dizer que, a nível do WC, o Pedro está a estudar na Noruega e o Alexandre está a estudar em Hong Kong. Então, eles melhor do que ninguém para falarem dessa experiência e tudo mais que têm para apresentar hoje. Gostaria de agradecer. Obrigado. Obrigado. Boa tarde de novo. Primeiramente, eu estava a dizer que essa apresentação vai ser muito informal, não é? Não é alguma coisa... Tudo que nós falarmos aqui não terá um cariz assim muito científico e vai basear-se muito naquilo que nós temos como experiência, não é, pessoal. Primeiro, pela nossa passagem pelo UWC, ou essa experiência que estamos a ter no UWC, e também aquilo que tivemos aqui na DW. Segundo o título da apresentação, é primeiro falar da DW e depois do UWC, mas nós preferimos falar primeiro da nossa experiência no UWC e vamos concluir apresentando aquilo que nós vimos e que nós gostávamos de ver aqui na DW. Então, como sabeis, nós vimos do UWC, propriamente do Red Cross Nordic, UWC, que está localizado em Flekke, Norway, em Sogn og Fjordane, que é um county da Noruega. E nesse UWC há 200 estudantes e há 95 países representados neste mesmo UWC, para além de outros professores, não é, que vêm de nacionalidades de onde não vem nenhum aluno. São professores, não há nenhum aluno daqueles mesmos países. Então, se fôssemos contar todas as nações representadas nesse UWC, poderíamos ter por aí 100 nações representadas, não é? E também temos o Alessandro. O problema de Hong Kong, né? Estou a estudar lá. O UWC de Hong Kong fica numa zona semi-urbana, meio floresta, tem uma parte que é floresta e outra parte é muito urbanizada. Fica propriamente em Wukaixá, nós chamamos de Wukaixá, e tem da divisa também outros distritos, né? Nosso distrito é chamamos de Maungshan. E junto a... tem uma estrada que chamamos Sunshine Road. Todos os nomes são em cantonês, né? Que é a língua oficial de lá. E desse UWC também temos várias nacionalidades. A organização de lá procura dar bolsas também a não só a países, como também a minorias étnicas dentro de um país. E, por exemplo, houve um caso raro, tive um amigo meu, próximo, ele é da República Checa, mas ele diz que da sua tribo, apenas parece menos de 50 pessoas têm informação, mas eles são mais de 1 milhão em todo o mundo. Então, disse que poucas pessoas da tribo dele têm a oportunidade de estudar. Então, o UWC também procura atribuir bolsas a esse tipo de minorias étnicas, não tem oportunidade. E dentro do nosso WC, 42% dos estudantes são de Hong Kong, são locais, e 58% são estrangeiros. E também eles procuram escolher assim, alguns 14 ou 12 alunos para enviar em outros WCs ao redor do mundo, né? E a escola, tudo depende de patrocínios, e também tem parceria com a Unesco e algumas parcerias também com a UNIM, né? Foi. Mas isso ainda vamos saber. Como puderam ver, se voltar a foto anterior, Elga, por favor. No nosso UWC, nós vivemos 5 pessoas num quarto, e esses foram os meus colegas do quarto do ano passado. O Felipe é da Suécia, o Essan é da Líbia, o do meio que está com uma chave é o Gautam, da Índia, e esse, o menor de todos, tem apenas 16 anos, é do Hong Kong, não é? E essa foi uma foto que tiramos assim para o livro do ano, sim. E nós começamos pela adaptação, não é? Desafios. Exato. Primeiro, eu gostaria de falar Este indivíduo aqui é um dos meus colegas do quarto, né? Ele foi também no primeiro ano. Estávamos já nos dirigir para uma apresentação sobre as Nações Unidas, onde nós tínhamos de vestir formalmente, ou vestir segundo o país que estaremos a representar. Ele estava a representar a China, é por isso que meteu esta t-shirt, esta camisa, né? Porque gostou também de um outro colega. E eu estava a representar o Brasil, né? Mas não tinha assim, não tinha nenhum brasileiro, então não podia prestar nenhum traje brasileiro. Então, para mim, a adaptação, como é que foi? Eu saí daqui de Angola com o inglês muito, muito básico mesmo. Quer dizer, até abaixo do básico. Quando cheguei na primeira semana, não entendia 70% do que eles falavam, né? Então foi meu desafio, eu perguntava toda hora, toda hora, sorry, sorry. Mas eles tinham a paciência de repetir. Nem todos eram muito pacientes, né? Mas, por exemplo, os indivíduos do meu quarto estavam sempre a ajudar, principalmente do segundo ano. Então, nos ajudavam, nos suportavam. E depois de... Na terceira semana passamos já a interagir, a nos comunicar mais. Também entendeu os diferentes sotaques, né? Por exemplo, eu estava com um chinês e um australiano. E ele que era de Guatemala, ele falava espanhol, então era mais fácil me comunicar com ele. E, yes, se eu não entendesse algo, ele falava em espanhol. Mas já o australiano e o chinês tinham um sotaque muito difícil mesmo. Então, isso era muito difícil entendê-los. Mas a língua foi o primeiro desafio que tive, né? E o acadêmico. No acadêmico, o WC... Temos os estudantes que põem as disciplinas, mas o acadêmico para mim não foi muito difícil. O que foi mais difícil foi a língua e tentar aprender tudo numa outra língua, aprender palavras novas. Por exemplo, temos científicos dentro do inglês, né? Por exemplo, há cadeiras que são assim mais acessíveis para mim, por tanto curso, por exemplo, que eu fiz aqui, um estudo de matemática e física aqui. Então, a física e a matemática. O professor, por exemplo, sabe que você sabe, ou entende que você tem noção disso, mas pelo fato de ter a língua como um desafio aí, era uma barreira para mim também, né, para ser mais rápido tempo nas provas, tem que usar dicionário e não perder um tempo aí, porque não te acrescentam, tem que fazer ao mesmo tempo que os outros. E vamos, com o tempo, passamos a nos adaptar e a ser mais rápidos também. E a partir daí, talvez fazemos provas assim num tempo melhor ou mais rápido do que os professores nativos da língua inglesa. A gastronomia, né? Quanto à alimentação, antes de ir, por exemplo, eu pensava que ia comer muita comida chinesa, mas não foi isso. Eles cozinham assim de forma mais internacional, mais geral. Por exemplo, no nosso caso, tínhamos comidas asiáticas, comida que é europeia, e tinha uma mesa mais internacional, né? Que era pratos assim, às vezes africanos, às vezes a África branca, né? Aquela parte da pois o italiano, né? Ou assim, assim. Então, era uma comida mais diversificada, não assim tanto asiática. Se quiser comer comida chinesa, tem a própria culinária chinesa, que todos já temos, mas temos também a parte da culinária assim, que é mais internacional. E quanto à comunidade, tipos de comunidade, os estudantes lá são muito ligados, né? Todos temos que trabalhar em interação com os outros. Temos, por exemplo, lá o objetivo do WC mesmo é fazer com que as diferentes nacionalidades se interajam, né? E contribuem ou partilhem as diferenças culturais. Então, a comunidade procura sempre fazer com que os alunos interajam, se comuniquem, ou, por exemplo, aprender um pouco de cada língua ou cada cultura dos outros. Por exemplo, todos os estudantes do primeiro ano da nossa escola têm a oportunidade de viajar para a China, isto para conhecer um pouco sobre a China, visto que estamos na China, para interagir também com as pessoas adultas na China. E também fizemos trabalhos com leprosos. Havia um pouco de medo, né? Por exemplo, no meu caso, eu nunca tinha visto um leproso, então eu vi, não, o que eu vou fazer lá? Então, nos preocupamos também com a segurança, mas infelizmente não acabei por ir para a China, por causa a China não me deu visto, né? Mas tive de ficar em Hong Kong, fiz o trabalho mesmo lá. Mas os que foram tiveram a oportunidade de fazer esse serviço também. Yeah. Ainda para acrescentar nesse mesmo slide, eu quando fui, quando saí da Angola para a Noruega, quer dizer, eu encontrei um clima totalmente diferente, não é? Lá era, aqui era inverno, mas lá era verão. E eu estava habituado, não é, a dormir 20, 21. E normalmente eu dormia quando ficasse escuro, não é? Você pode não ter relógio, mas diz que já está escuro, tens que ir para a cama. Mas quando eu cheguei à Noruega, quase que não ficava escuro. Ou não ficava escuro, propriamente dito. Ficava só assim, meio cinzento, quando fossem 23 horas, quase 0 horas. E 5 horas, 4 horas da manhã, o sol já está ali mesmo a raiar. Então, foi muito difícil para mim, para me adaptar ao clima. E nós dormíamos porque éramos obrigados, eu diria, não é? Porque nós temos sempre professores aí a fazerem o policiamento, para verem quem está acordado muito tarde. E também por causa da internet, nós tínhamos esse problema, ficávamos na internet muito tarde. Mas as pessoas chegavam, tendem a dormir mesmo. E o clima foi de parte muito, muito difícil para mim. E quando entramos para o inverno lá na Noruega, nos princípios de outubro, depois novembro, o clima mudou totalmente. Em vez de não escurecer, lá não ficava claro. Quer dizer, foi uma mudança radical. A luz do dia vinha por aí 8h30, 9h, até 15h30, 16h, está de novo escuro. Então eram 2, 3, 4 horas de clareza, que também é uma clareza parcial. E a maior parte do dia nós tínhamos escuridão. E enquanto que no verão nós tínhamos dificuldade em dormir, no inverno nós tínhamos dificuldade em acordar. Mas era acordar 7h, 7h30. O bem é que a escola, a sala de aula está ali próximo, né? Tu acordas, banhas e corres. Está tudo muito bem. E para além do clima, nós tivemos também a gastronomia. A gastronomia norueguesa é totalmente diferente. E diferente de Hong Kong, nós temos... Eu não sei se eles internacionalizam a gastronomia, mas há muita coisa norueguesa. E lá eu não... A única vez que comi comida angolana foi quando uma colega da Namíbia, ela é angolana, os pais são angolanos, a maior parte da família é angolana, mas ela nasceu na Namíbia. Ela convidou-me para comer funs e mais uns molhos aí, que eu também aqui em Luanda não como, mas lá em Ondiva come. E até naquele dia ela obrigou-me a comer com a mão. Eu não estou habituado a comer com a mão, mas só que na Europa pensam que todo mundo que é africano vem daquelas tribos e todo mundo está habituado a comer com a mão, coisa assim. Enquanto que aqui há uns angolanos que são mais internacionalizados, eu podia dizer, né, que não aceitam comer com a mão. Por exemplo, eu nunca me obrigaram a comer com a mão, nem nunca assim, né, em casa coma com a mão, não tem garfo coma com a mão. Eu estou sempre habituado a comer com garfo e faca aí. Essa foi uma nova realidade. Só que para eles lá, eles pensavam que eu estava só por trás aqui na Noruega, já não queres comer com a mão, coisa assim. Enquanto que eu não estava mesmo habituado a comer com a mão, mas comi, pronto. E alguns pratos, né, que eu não diria que não sejam bons, mas eu simplesmente não estou habituado aos quais. Por exemplo, há um prato norueguês que quase todo mundo conhece, né, que é se alguém for à Noruega, com certeza que vai comer fiskakake e batata. Batata, e o mais agravante é que eles não preparam como nós. Eles, batata, fervem simplesmente, sem nenhum gosto. O molho é que vai dar aquele gosto, né? Mas o bem de tudo é que a comida é saudável e no final ficamos todos gordinhos. E quanto à comunidade, à interação interpessoal, esse foi um dos pontos mais importantes no UWC para mim, porque é um dos mais difíceis, diria, não é? Porque aí há pessoas de comunidades diferentes e há muitos muçulmanos, há pessoas que vêm daquelas religiões da Índia e eles têm hábitos e costumes muito diferentes do nosso. Quando nós chegamos para o Summer Course, aqui ainda nem todos tinham vindo, chamaram-nos a atenção que logo que nós chegamos, por exemplo, no meu caso, eu abracei uma muçulmana, então uma moça que era voluntária, chamou-me assim e disse, olha, que os muçulmanos, você não pode abraçar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu soube a partir daquele momento. E quando os outros chegaram, eu agia para com os outros, com alguma restrição, era bom dia ou boa tarde, mas assim, com medo de fazer mais coisas, porque você não sabe o que essa pessoa tem na sua tradição. Então, você tem uma relação assim distante um do outro, né? E com certeza cada um vai com um background cultural que lhe permita fazer ou não algumas coisas. Mas depois de algum tempo, depois de 2, 3 meses, esses laços culturais de não se abraçar, todo mundo esqueceu, com os muçulmanos era abraçar, era se meter no colo. Não é porque nós deixamos de valorizar a nossa cultura, mas porque nós todos ganhamos a mentalidade de que aqui estamos num lugar em que as pessoas sabem ou não do meu berço cultural, então eu tenho de ser tolerante. E essa tolerância que cada um aprende no UWC, para mim é muito importante, porque a partir mesmo da própria raiz da criação do UWC, que o entendimento, ou usar a educação para pessoas de diferentes comunidades, diferentes culturas, entenderem-se um ao outro, eu acho que funciona muito bem, porque no fim, já ninguém ficava chateado, já nenhuma muçulmana, por exemplo, ficava chateada quando um cristão fosse abraçar-se. Por quê? Porque ela conseguiu perceber que ele só está me abraçar porque não conhece as minhas raízes. E às vezes faziam entender isso, não é? Por exemplo, há uma história que eu gostava de contar. Uma vez estávamos assim a conversar. Estava eu, uma jovem do Tibete e uma da Argentina. E estávamos a falar do Dalai Lama. Então, a moça da Argentina pergunta: "Who is this man?" Alguma coisa assim. E a moça do Tibete ficou muito chateada, até chorou. Chorou mesmo, chorou. Mas nós criticamos ela: "Por que você está chorando?" Não. Ela começou a discutir como é que ela vai chamar ele de man, assim, sem respeito, não sei o que. Nós falamos: "Não, ela não conhece quem é ele." Por isso que ela, mas para essa moça do Tibete, Dalai Lama é uma pessoa muito importante, mas Dalai Lama não tem a mesma importância para nós que não somos daquela religião, não é? Mas, fim ao cabo, essa moça do Tibete entendeu que ela só falou daquela maneira, porque não percebia, e pediu desculpas. E nem aquele acontecimento não as afastou. Elas são amigas, né? Então, essa interação e esse entendimento que no final nós vamos tendo um do outro, não é? É muito importante, e eu acho que é uma das ferramentas mais importantes do UWC. Desafios. Uma das viagens, nós temos dois projetos. O primeiro é, nos oferece uma viagem para a China, né? Os estudantes que não conseguem ficam mesmo lá em Hong Kong e fazem um projeto dentro de Hong Kong. E a segunda viagem, o segundo projeto é também, é na Ásia, um país da Ásia. Alguns estudantes desta vez já aplicaram para a Europa também. Mas eu fui para a Ásia, fui para o Camboja, fui para uma vila muito, muito pobre mesmo. As condições de vida de lá são piores do que aqui em Angola mesmo também. E, por exemplo, os meus colegas esperavam de mim como se fosse... Eu me sentiria em casa pelo fato de estar a viajar para um país pobre, pelo fato de eles saberem que eu vim de África, né? Mas lá mesmo era muito difícil, era pior do que aqui em Angola. Então, também foi difícil para mim, eles pensaram que para mim era normal e algo assim, estaria adaptado. Mas lá, por exemplo, mesmo não tínhamos água potável, tomávamos banho no rio, e o rio também, a água vinha suja, mesmo com muita lama. Então, não tínhamos eletricidade, quer dizer, as condições estavam muito péssimas. Mas foi bom, porque o objetivo da viagem era mesmo isso, perceber como eles vivem, que tipo de necessidade eles têm, né? Ou que coisas eles precisam. Então, interagir com aquela comunidade o mais rápido possível. E um dos fatos também que me cativou muito foi que eu fui a primeira pessoa negra a pisar naquela aldeia. Então, eles me olhavam com gosto muito estranho mesmo. O senhor que me mandou lá chama-se Chris. Chris é inglês, foi professor na Inglaterra, mas ele, a partir do momento que passou a viajar no Camboja, depois de ser já aposentado, ele passou a viver no Camboja e começou a construir escolas nessas aldeias, assim, nessas vilas. Essa vila foi bombardeada durante a Guerra do Vietnã, por acidente, né? Porque o indivíduo que bombardeou também financia mesmo essas escolas. Porque ele disse que ele estava num avião e não encontrou seu objetivo. Então disse que tinha de encontrar um objetivo. Então o alvo foi esta vila, acidentalmente. Então ele bombardeou neste local. E agora ele se sente assim meio arrependido. Então financia também, ajuda a Chris, acho que é esse inglês, a construir escolas. Então essa foi uma das escolas que Chris construiu de madeira, né? Mas o mais importante era a educação, né? Também, né? as condições naquela zona são muito precárias, é muito difícil entrar carros ou qualquer coisa, qualquer meio assim. E nós fomos para lá, ficamos lá uma semana, dormíamos também ao relento, numa casa de madeira, usávamos aquilo, como se chama, calma? Ah, não sei. Usávamos um pano, mas alguém falava que foi, né? E dormíamos naquilo e fechávamos. Quer dizer, ouvíamos todo o barulho daí da aldeia. E quando eu saía, por exemplo, algumas vezes sentia medo, né? Porque as pessoas me viam como estranho, por eu ser negro, e eles nunca tinham visto mesmo negro. Havia pessoas de 80 anos. Então, sério, eles estavam assustados com alguns. E, por exemplo, com as crianças me fugiam. Não aceitavam me tocar mesmo. Mas, houve uma criança, depois de 3 dias, ele passou a me tocar. Mas eles sempre vinham de noite para me procurar. Por exemplo, eles ficavam assim a me olhar, não paravam mesmo. Então, não sei, eu não sabia como lidar com aquilo, né? Tentava ali tocar, me aproximar deles, eles me fugiam mesmo. Parecia que, sei lá, eu tinha muito menos com o quê. E, por exemplo, nós tínhamos de ensinar inglês, porque eles falavam Cambodia, e nós falávamos essa língua ali, mas a língua de comunicação. Então, o único meio de nos comunicarmos com essas crianças era por meio de gesto, né? Era a gesticulação. Então, às vezes gesticulando não dá, então temos que falar, queremos falar, passa para que eu faça uma roda e temos de endereitá-las, né? Mas elas não aceitavam que eu lhes tocasse, então era muito difícil. Eu tinha que pedir a uma pessoa de uma outra cor, né, ou de uma outra nacionalidade, e elas organizassem. Mas eles, quando eu falasse assim algo, tivesse a brincar com eles, conseguiam seguir, fazer normalmente, mas me tocar, eles não aceitavam, não, nunca mesmo. Então era muito estranho. E nos 3 últimos dias, o que aconteceu? Nós passávamos assim para dar mão. Então eles faziam um aqui nós chamamos de comboio, né? As pessoas ficam em 2 filas, então alguém passa no meio. Nós metemos as nossas mãos assim, para as crianças nos tocarem. Então eles passavam a nos tocar, algumas crianças me tocavam assim, tiravam as mãos muito rápido mesmo. Mas isto foi bom também, porque eu fiz criar mesmo isso, que eles interagissem com outros povos e saber que existem pessoas de outras cores, não só do mesmo tipo que elas, né? Ou da mesma raça que elas. Então foi bom também, gostei de estar aí, aquela interação cultural com eles. E sei lá, foi algo assim muito, muito fantástico mesmo. Também dormi ao relento, sem luz, sem nada para te proteger. Nós ficávamos mesmo na comunidade, tínhamos de confiar que aquela era uma comunidade segura, porque eles, por exemplo, nunca tinham visto telefone, nunca tinham visto bola assim, que não fosse feita por eles. Eles tinham um tipo de bola que era assim, de saco, não de saco. Tinha umas folhas que eles tiravam das árvores muito duras mesmo, faziam aquele fogo. Então nós trouxemos bolas para eles, trouxemos a várias coisas mesmo, e telefones. Então eles ficavam também impressionados com esse telefone. Outro era o meu telefone, me lembro, e uma das crianças queria. E eu entreguei, ele ficou a mexer, então ia estragar, então eu tinha que receber ele, e ele não queria também. Então foi uma briga, mesmo assim. Então foi uma... foi algo assim, uma experiência muito, muito boa para nós também. E agora, a falta da família. Ah, foi muita, né? Foi a primeira vez que eu fiquei distante dos meus pais. Mesmo aqui agora, por exemplo, sou dormindo na casa. A única vez que eu saí da minha casa e dormi na casa de mim foi acho que quando eu tinha já 15 anos. Isso foi um dia também. Então, eu estava sempre com meus pais. Aquilo foi a primeira vez que eu saí. E meus pais também estavam... tinham aquela preocupação, saber se eu estava comendo. Porque eles sabiam que eu estava na China, pensavam que eu ia comer também. Eles falavam, pode comer, tem que ver comida, comer lá e todas essas coisas. E a discriminação. A discriminação não foi tanta, né? Só... antes de abrir, eu fui para o aeroporto e estava para me dirigir para um lugar para sentar, né? E a senhora havia dito, não, que estava ocupado. Mas, na realidade, não estava ocupado, né? Eu pensei que estava ocupado, mas não estava ocupado. Porque até no momento, eu fiquei à espera, até no momento que fomos a viajar, não apareceu ninguém. E ela disse que estava ocupado, estava esperado de mim. Logo percebi que a senhora não quis, assim, ou ajustou-se, talvez, por ser negro. Mas dentro do WC não temos essa discriminação. Lá é mais, as pessoas são mais sociáveis, nos abraçamos, interagimos, eles nos perguntam também, né? E uma das coisas mais engraçadas que eles já me fizeram foi esse prédio aqui em Angola. Então, oh, is there a building? Porque as pessoas são que também vivemos nas casas outras mesmo, como que eles já disse, vivemos assim em tribos ou qualquer coisa. Que vem da imaginação deles. Então, quando assim, prédios. E por que eu falo português? É porque pensavam que eu era também português, que era vinha de Portugal. Mas disse que Angola foi colônia portuguesa. Então, eles não conheciam também Angola, né? Angola não conheciam. Só me diziam que sabiam que eu era africano, então África era o meu país, não o meu continente. Essa é a percepção que eles tinham também. Então, quanto preconceito, né? Não, para mim não, não tenho muito a salientar quanto a esses aspectos e aos estereótipos também não, mas há aquilo, algumas características, por exemplo, eles pensam que por esse negro sou forte, né? Sim, há aqueles trabalhos mesmo, né? Ah, acham que pode fazer isso, falava que não, eu sou negro, não quer dizer que você já forte. Não, eles ligavam isso mesmo pelo fato de eu ser negro. Então, muito por isso, né? Ou, por exemplo, os chineses, nós pensávamos também que eles sabiam assim, uma arma, um tipo de arte, como fu ou qualquer coisa, né? Então, tende a ligar as pessoas também consoante a nossas tribos ou qualquer coisa. Por exemplo, havia negros lá que eram ricos, né? Mas para eles, todos os negros pensavam, eles pensavam que todos os negros eram pobres. Aí, por exemplo, lá, as pessoas que não vinham lá por bolsa, mas ele era negro, né? E tinha a possibilidade de viajar e fazer qualquer coisa, mas eles pensavam que todos os negros, todos os africanos que estavam lá, vinham por meio de bolsas, mas não era isso, então eles ficaram também a socializar aqui. Nem todos os africanos vêm por meio de bolsas, nem todos também vivem assim em tribos ou em zonas completamente sem desenvolvimento, ou muito precárias, muito precárias. Quanto a mim, vou tentar ser mais resumido, né? Eu também senti muita falta da família, como Alexandre, foi a primeira vez que eu saí da Angola. E no princípio foi mais difícil, eu chorei acho que 2 vezes. E a primeira vez que eu chorei, a minha mãe viu e ela ficou uma semana sem dormir. Depois os meus irmãos até me chamaram a atenção, né, porque ela já tem problemas de saúde. E tu chora, a minha mãe e a minha irmã mais velha, sim, choraram muito naquela semana. Mas eu chorei porque eu tinha saudade, só que eles pensaram que eu chorei porque alguma coisa estava a faltar, não é? Agora, quanto à autodiscriminação, no UWC não há, assim, não há discriminação de branco para negro, ou negro para branco. O que eu senti lá é que os próprios negros autodiscriminam-se, não é? Porque no princípio, nós temos um grupo assim dos africanos, onde nos reunimos, e nós discutíamos a mesma coisa, nós sentíamos que nas aulas nós falávamos pouco. Uma parte era por culpa do inglês, nós não estávamos à vontade com o inglês, mas na outra é porque nós nos sentíamos menos capazes que os brancos, e que não era verdade, não é? Nós sentíamos, nós estamos aqui porque, parecendo que não, nós podemos não admitir, não é? Mas lá no fundo da nossa consciência, para muita gente negra, não é? O branco é melhor. Isso é alguma coisa que muita gente negra não vai admitir assim, mas é uma coisa que na nossa consciência está. E nós todos, né, a maior parte dos negros lá, compartilharam essa ideia. E nós dávamos coragem um ao outro, que não é por fato de tu seres negro que és menos capaz. Mas depois de 1 mês, 2 meses, o quadro mudou, não é? Nós começamos a ver que não, somos iguais. E depois nós começamos a falar muito nas aulas. E também por causa do inglês, né? Nós percebíamos uma coisa, nós percebemos o que o professor perguntou. Sabemos, só que na cabeça fica, será que isso que eu percebi é mesmo que o professor quer saber? Então, acabávamos por participar pouco. E eu acho que essa autodiscriminação não se dá só no UWC, não acontece só comigo. Mas mesmo aqui em Angola, mesmo num outro país africano, ou da África subsaariana, a autodiscriminação é uma coisa que ainda passa muito. Eu acho que as pessoas deviam parar de julgar-se ou julgar uma outra pessoa sem antes conhecer essa pessoa, sem antes ter uma conversa e conhecer essa pessoa propriamente dita. E eu ligaria isso ao preconceito e aos estereótipos, não é? Porque antes de nós irmos ao UWC, nós temos uma visão de mundo. Nós pensamos que, eu por exemplo, pensava que a maior parte dos muçulmanos ou dos árabes estão ligados a essa coisa de terrorismo e tudo mais. Isso é uma visão que muita gente tem. Mas chegado ao UWC, tu das conta que não. Há pessoas que são árabes, mas são muito altruístas. E essa coisa de terrorismo e tudo mais não tem nada a ver com eles. E eu, ao chegar ao UWC, as pessoas pensavam que eu era quem? Era uma pessoa que dançava muito, que era uma pessoa que cantava muito. E eu não dançava muito, não cantava muito, mas o pouco que eu sei, dancei lá. Eles pensam que eu danço muito, né? Pronto, pelo pouco que eu dancei lá. Mas é uma coisa, eles vêm, eles sabem que os angolanos, por exemplo, lá no UWC em que estou, sabem que os angolanos dançam muito. Isso já é que as pessoas estão a pôr isso na cabeça, mas não é verdade, é angolano que não sabe dançar. E como um angolano, como os árabes, há muitas outras coisas. Não é? Com isso, com esses subtemas, eu quis dizer o quê? Com o UWC eu aprendi que nós não podemos julgar as pessoas previamente, se antes, não é? Como eu disse atrás, se antes nós conhecermos essas pessoas. Por exemplo, há estrangeiros que chegam à Noruega e dizem assim, esses noruegueses também são muito achados, nem conversam, nem nada. Mas por que você veio do teu país para o meu? Eu que tenho que ter contigo e conversar pela primeira vez. Eu acho que o mais óbvio é você, como estrangeiro, chegar, cumprimentar-me e tentar saber alguma coisa. Não quero dizer que eu tenho que chegar, nós não temos nenhuma confiança, eu não tenho que chegar e começar a te dar conversa. Mas quando você conversa pela primeira vez, tu já contou. Afinal, aquilo que eu pensava desse norueguês não é a verdade. Então, acho que esse julgamento que nós temos das pessoas, sem antes conhecer, nós devemos tirar isso da cabeça e alguma coisa muito errada. Temos também atividades extracurriculares, né? Então, nesse tempo, nós temos desporto, como futebol, estávamos a jogar nesse campeonato, World Cup, campeonato mundial, né? Que foi entre continentes, temos África, Europa, América e Ásia. Então todos os africanos se reuniam e então jogavam no sentido de defender a África, né? Mostrar quais os continentes eram melhores na prática do futebol. E os africanos têm ganhado, né, durante 3 anos consecutivos. E neste ano também ganhamos, eu participei também, foi fantástico para mim essa experiência, né? Graduado como vencedor da secretaria. Então, por exemplo, os asiáticos normalmente formam a equipa mais fraca, não praticam o mesmo futebol. Dentre eles, somente um que jogava e os outros só vinham já para completar a equipa, como se diz. Somente um que jogava. Então, não era uma equipa. Os asiáticos também não ligavam muito, porque sabiam que de qualquer forma eles iam perder, porque somente um jogava, somente um sabia chutar a bola e outros não. Não tinha a mesma noção, corriam mesmo no campo e faziam outras coisas. E já os africanos, quase todo mundo jogava, somente um dos africanos que não jogava. Mas todos os africanos, entre meninas e rapazes, tinham algumas habilidades futebolísticas. Tinham também outras atividades, que, por exemplo, eu fazia parte da Amnistia Internacional, que tem cariz, por exemplo, global, que trata de assuntos, das questões globais também. Discutimos assuntos como os direitos humanos e outras questões que estejam em acontecer durante ao todo mundo. E também temos, por exemplo, participar também no xadrez. O xadrez, por exemplo, é uma paixão já que trouxe aqui da Angola e lá também jogava. E este ano passei a liderar o xadrez, porque também era um dos mais aplicados lá. E parece que pensei que lá encontraria um adversário muito forte, eram pessoas que dominavam muito o xadrez, mas lá eu era o mais forte, então eles não sabiam o xadrez, então passei a ensiná-los, e a razão pela qual eles decidiram passar a liderança para mim neste ano. E também tínhamos. Cada estudante tinha o direito a ter 4 atividades, mas se quisesse estender isto, poderia ter 6 ou 7, até no máximo, né? Então eu tinha 4, mas participava também em outras atividades, como o United World School, que é a atividade que visa angariar fundos para a construção de escolas em zonas menos desenvolvidas, por exemplo, da Ásia, e entre outros. Sobre academics, eu só tenho que dizer que o sistema de ensino é muito... é puxado, não é? Há muita demanda. Não muito porque falta material, há muito material, mas porque o tempo acaba por ser escasso através das atividades extraescolares que nós temos, né? Eu aqui estava a estudar para uma prova de geografia, tinha 3 livros ou mais. Então, as coisas são muito, muito, muito puxadas. E naquela foto, aquela foto foi tirada em dezembro, quando fomos à Ski Week. E foi muito bom, né, essa experiência. ficar coberto de gelo, tu tens que sentar, se queres sentar, tem que sentar no gelo, paras um minuto, o sangue fica todo concentrado e foi difícil, mas aguentamos fazer um pouco de ski e foi uma experiência, né, que também vou guardar para a vida, pra vida toda. Pode passar. Esse é o da Amnistia Internacional. Esses são todos os membros que pertencem ao meu grupo, né? Entre eles, havia habitantes do primeiro ano e do segundo ano. Então, como já falei, nós estamos em assuntos globais. Então, o que, é que eles procuram fazer também? Por exemplo, questões como a guerra na Síria. Nós também discutíamos lá e procurávamos nascer soluções. E essas questões não ficavam somente lá. Procurávamos, nós tínhamos apoios, né? E vinham fora, lá mesmo dentro de um campo, estávamos com instituições também de cariz internacional, por exemplo, estávamos com advogados e muitas outras organizações também. Algumas vezes convidávamos assim, apresentadores que trabalhavam nesta área para informar ou comunicar, né? Fazendo uma apresentação na escola acerca desses assuntos e as questões antes que estivessem a assolar o mundo. Né? Nosso trabalho era mesmo discutir e procurar solução e muitas vezes procurar distribuir, né, as informações que obtíamos a partir das grandes discussões para a escola. E também temos, eles nos dão uma semana para ter mesmo só sobre isso, que é falar sobre os direitos humanos. É, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher também nós falamos sobre os direitos das mulheres. Foi uma semana mesmo que procuramos passar, comunicar a todas as escolas sobre quais são os direitos e quais são os países, por exemplo, em que a mulher é menos valorizada, né? Ou seja, é desvalorizada também. Vários outros assuntos são abordados lá. Então, não só isso, tem bastantes que não se sentem bem quando falam, por exemplo, da sua cultura. Quando estavam a falar sobre a guerra na Síria, né? Aí havia uma estudante síria, ela é refugiada, está neste momento na Palestina, mas não conseguiu voltar para o seu país neste momento, está lá em Hong Kong, porque não teve visto para voltar na Palestina, onde seus pais estão. Mas ela se sentiu mal pelo fato de nós estarmos a falar sobre a guerra na Síria. Então, foi uma atividade que nós tivemos de cortar, porque o nosso objetivo não foi só informar, mas também não queremos que ninguém se sinta afetado pelo que nós estávamos a fazer. Então, temos de pedir desculpa à colega e qualquer mais outra coisa. Mas o objetivo era somente informar os estudantes que na Síria estava a se passar aquilo, que havia refugiados sírios em muitos países do mundo, então. Mas nem sempre as nossas ações, né, são vistas como benéficas para os olhos de todo mundo. Nessa foto, estávamos a celebrar o Dia da Constituição Norueguesa, né? E, diferente de todos os outros países, ou de muitos países, na Noruega é permitido, se você é um estrangeiro, fazer a passeata com a sua bandeira. Então, quase todos os alunos da nossa escola, pelo menos, tinham uma bandeira. E nós fomos para um centro onde todo mundo se reuniu. E estávamos a celebrar o Dia da Constituição Norueguesa, mas com as próprias bandeiras. E foi uma atividade muito boa. Essa foto foi simplesmente tirada no último dia de aulas, não é? Onde estão todos os alunos, cada um vestido com uma roupa que representa o seu país. Infelizmente, em Angola, nós não temos um traje que vai identificar todas as culturas, não é? Nós temos essas roupas, chamamos roupas africanas, mas há algumas tribos que têm, por exemplo, os muilas têm uma forma de se vestir, mas assim, uma única não tem. Então tive que pôr essa camisa assim, e para representar o país. Também temos dia, chamamos tarde cultural africana, né? Ou cultural evening. Por exemplo, onde apresentamos a cultura africana. Não só a África tem a oportunidade de fazer isso, mas também como a Europa, a América e a China e o Médio Oriente também tem essa oportunidade. Por exemplo, na tarde africana nós fazemos teatros, dançávamos e também apresentamos culinária africana. Uma das coisas que queríamos fazer foi a concessão do fungo, né? Queremos cozinhar fungo, mas não encontramos fuba. E também queremos fazer feijão, mas não tinha feijão assim, o próprio africano, né? Então, o feijão que tínhamos lá era aquele feijão doce que eles cozinhavam. Então nós gostávamos muito. Temos que nos adaptar a partir da alimentação que eles têm, que poderiam fornecer, né, do mercado deles, tentar fazer um estilo africano, mas comida africana, mesmo africana, lá é muito difícil encontrar, muito mesmo difícil, então não podemos fazer o FUNS. E quem cozinha neste dia para toda a escola são mesmo os alunos, então neste dia também fomos na cozinha da escola, eu também ajudei a confeccionar, fiz algumas coisas aí, né? Apesar de não ter muitas habilidades, mas fiz algumas coisas, dei suporte durante toda essa atividade, depois já apresentamos teatro, dança, cantávamos também, quer dizer, durante aquele dia todo mundo deve se vestir como africano, nós exigimos que todos, não importa de que cultura é, tem que vestir-se como africano. Então nós emprestamos alguns panos nossos, né? Se não tiveram uma roupa africana, panos, colares, pulseiras e não sei o quê. Então a maneira mais fácil que muitos europeus encontraram de vestir-se como africano foi tirar a camisa e meter uns fios, também tiravam umas folhas das águas, metiam no pescoço, e calçar, né? Metiam também alguns fios. E era muito bom. Por exemplo, eu usei um traje completamente africano, não angolano, nem mais, porque não tem a cidade específica angolana, como o Pedro já disse. Mas é um dia mesmo onde os estudantes africanos têm a oportunidade de mostrar aquilo que é a sua cultura. Por exemplo, também tive a oportunidade de mostrar aquilo que é Angola, que temos apresentações assim, individuais, depois no coletivo, daquilo que é África. No outro dia também, que foi africano, né? Foi uma exceção para nós, que foi o dia do Nelson Mandela, em que Nelson Mandela faleceu, né? Porque Nelson Mandela também fazia parte da organização do WC. Então, nesse dia também, todos os africanos tiveram de apresentar algo à escola. Foi como se fosse um funeral lá mesmo. É, muitas pessoas choraram e foi algo assim, muito triste mesmo. Yeah. Essa foto foi tirada não no Dia dos Africanos, porque o nosso Dia dos Africanos será no próximo ano, né? O Dia dos Africanos é em todos os segundos anos, então próximo ano teremos o Dia dos Africanos. Mas essa foto foi tirada durante o show da show para a rainha norueguesa. A rainha estava a um metro de nós, sentada a assistir-nos, né? E estávamos a fazer a performance da dança Nzulu Ndebele, que foi nos ensinado pela Ntokoze, Zito e a Ntokoze da África do Sul, o Zito e a esse é o nome dela. Os dois são da Suazilândia, então os três sabiam dançar Zulu Ndebele e nós dançamos, né? Foi muito boa a dança, as pessoas estimaram muito. Família, no país estamos todos os africanos, temos uma africana assim meio estranha, não é africana, mas é mais europeia, porque ela é das Ilhas Seychelles, mas ela tem um passaporte, por exemplo, francês também, né? Então, ela diz pela parte das vezes que você está em África, então ela se sentia africana e decidiu fazer parte do nosso grupo, porque nós também não excluímos ninguém. Qualquer europeu que se sentisse anti-africano, ou que tivesse anti-raízes africanas, ou que viveu muito tempo em África e gostaria de fazer parte do grupo africano, nós o recebíamos com todos os méritos. Então, essa foi a foto em que todos os africanos da escola se reuniram. Temos uma estudante também do Haiti, que ela também se sentia africana pelo fato de ser negra e ter também raízes africanas. Então, só havia duas pessoas que não eram assim totalmente africanas, que era ela, do Haiti, e a estudante da Seychelles. Então, mas a comunidade africana era muito bem, muito, muito alegre e muito unida. Por exemplo, as reuniões que nós tínhamos eram mesmo muito alegres, as pessoas ficavam aqui muito, muito, principalmente quando os nigerianos apareciam. Eles tinham um tom, sempre que se dirigissem a alguém, falavam muito alto. Acho que é uma característica deles mesmo, mas falavam de forma muito alta e sempre tinham assim jokes, né, para todo mundo, sempre lançavam assim para as pessoas, principalmente o zambiano, que era meio assim, posso dizer, estúpido, né? Ele não perdoava as pessoas, ele brincava com tudo, até as partes mais sentimentais que as pessoas tinham, ele procurava assim se meter embaixo, qualquer coisa assim, mas era muito bom também, gostava muito dele, ele era sobretudo uma pessoa muito, muito alegre. Yeah. Esse grupo é o Advice Group. Esse senhor aqui era como nosso pai, não é? Cada professor tem um grupo de alunos que ele tem que controlar, tem que dar conselhos, né? E éramos todos como irmãos. E às vezes me confundiam com esse que está aqui, que estamos juntos naquela foto, esse moço aí, miúdo, do que? Do Panamá, não é? Às vezes viam-me de trás, ou mesmo de frente, chamavam-me Eduardo. E às vezes viam ele, chamavam Pedro, não é? Então, e por acaso éramos os dois do mesmo grupo. E esse é um grupo em que as pessoas podem expressar, não é? Se tiver algum problema pessoal ou uma outra coisa, tu podes chegar a esse senhor e falar, ele é como nosso, era como nosso pai, não é? E não sei, no UWC tu acabas por ter uma família, família, irmãos de países diferentes, de continentes diferentes. Yeah. Pode passar. DW. Vamos falar sobre a DW. Nos projetos que eu visitei na DW foi o projeto de água e saneamento, onde um dos senhores, né, que comanda esse projeto, né, ficou a explicar como é que eles fazem esse projeto, por exemplo, a construção do tanque. Me explicou como é a construção do tanque. Também, não, a partir do momento que a DW começou esse projeto de água e saneamento, depois, quando a DW passou para eles, a construção do tanque, como é que eles fazem tudo isso. Foi muito bom, por exemplo, o tanque, acho que era de 25 metros cúbicos aproximadamente. E como é que eles fornecem água para a comunidade, que são acho 20 chafariz, 25, 22 chafariz no total, entre os quais 3 não jorram água. Mas ele explicou como é que esse projeto tem assim, facilitado a vida de muitas pessoas lá mesmo na comunidade. E como é que a creche, por exemplo, a própria creche que eles construíram, como é que foi, nesse caso, de onde veio a ideia e como é que foi levantada a creche, as estruturas que fizeram também nele, né? E uma das coisas que eu fiz ali foi, no caso do corte de água, né? Como é que eles fazem para continuarem, por exemplo, a distribuir água para a comunidade, eles disseram que não. Também, quando há corte de água, eles também sofrem com isso, porque eles somente distribuem, né, água que vem do tanque do Kazenga e passam para o chafariz, né? Se o tanque do Kazenga corta água para eles, também não vão receber, porque, por exemplo, no tanque pode ter água no momento que o tanque do Kazenga corta, mas em frações de minutos, aquilo vai acabar, são muitos chafarizes e a demanda é muito também. Então, visitamos também a creche, né? Foi uma experiência muito boa. Visitamos com a senhora Helga e senhor... Não vejo aqui. E a Massumba também, nesse caso. Ah, o... Bernardo, desculpa. Já estamos com o Bernardo também. Foi muito bom mesmo. Eu acho que sobre esse projeto do ACAPS, o que mais me chamou a atenção foi o lado sustentável que a DW tem tido durante esse todo tempo, não é? Porque a ACAPS é fruto de uma visão contínua que a DW tem. Porque segundo o que eles me explicaram é que o projeto, a DW começou com um projeto lá no Sambizanga e depois a DW sentiu que tinha que sair do terreno ou o tempo tinha terminado. Mas para não deixar a população assim, como Jesus, né? Para não deixar o seu povo sem nenhum guarda, então deixou o Espírito Santo. Então a DW formou os senhores do ACAPS e eles agora continuam a fazer aquele trabalho que a DW fazia. E eu acho que esse é um lado muito humanitário que a DW tem. E o mais, para além disso, é que esses senhores ganharam também essa mentalidade. Segundo eles, também ajudam outras pessoas a formarem ou abrirem pequenas ONGs. Então, esse é isso será um ciclo, não é? Será um ciclo. Eu acho que esse espírito humanitário e sustentável que as organizações vão tendo e propriamente a DW é muito importante. Não só para os angolanos, mas acaba por ser importante para o mundo, não é? E, por exemplo, eles não somente sustentam a comunidade fornecendo água potável, mas também cuidando dessas crianças. E eu conheço muito bem a realidade daqueles bairros. Essas crianças, se ficassem à deriva, seriam delinquentes a serem criados. Isso é uma verdade. E esse trabalho que eles fazem com 20, 30 ou 50 crianças é uma coisa que parece não ser significante, mas é muito significante. Porque 5 bandidos numa rua é muito estrago que fazem. Então, acho que, né, é uma coisa boa, começada pela DW, e que coisas como essas devem ser incentivadas, não é? Devem ser incentivadas, não só entre as ONGs, mas também, não é, pelas organizações governamentais. Eu não conhecia a DW assim, como a DW funcionava ao todo, né? Só que sabia que era uma ONG e que primava pelos serviços sociais. Mas assim como funciona os serviços da DW, por exemplo, não sabia que existia o CEDOC, que existia o campo GIS e a área técnica, vários serviços. Não conhecia mesmo a DW assim ao todo. Somente só sabia que aqui funcionava a embaixada e a DW tinha que fazer serviços sociais. Mas estando aqui como estagiário, nem pude ver como é que a DW funciona realmente. Como é que a DW, por exemplo, obtém os seus projetos de financiamento. Muitas coisas eu consegui obter a partir da DW. E uma das coisas que eu ganhei foi, por exemplo, o dinamismo e trabalhar, por exemplo, diante de um prazo. Por exemplo, tem vezes que a Elga chegava, Alexandre, já terminaste aquilo? Não, termino ainda hoje. Então, procurava ser mais dinâmico e terminar as coisas dentro do prazo também, porque sabia que eu nunca tinha trabalhado assim para alguém ou numa empresa, né? Somente para fazer trabalho assim para mim e qualquer coisa. Mas aquilo estava trabalhar para alguém e para uma empresa. Então, o que eu senti foi tendo que trabalhar para contribuir para o desenvolvimento da DW, né? E também para ajudar ao próprio engrandecimento da DW. Então, não fazia as coisas assim muito, ou que alguém ia me puxar, tem que terminar, tem que fazer isso, tem que ter tudo. Então, tinha uma pessoa que sempre me puxava muito para que eu terminasse os trabalhos a tempo e para que entregasse o mais rápido possível. Mas foi bom porque eu não tinha essa experiência, nunca fiz um pouco, participei em reuniões em que tivesse de discutir, por exemplo, assim, questões financeiras, né, salário, qualquer coisa, foi a primeira vez, já tive. Nunca tinha assinado um contrato, aqui assinei e gostei muito, né? Senti-me, sei lá, como se fosse, estava a iniciar uma nova era para mim, que sempre defendi dos pais, isso é uma realidade, mas aqui foi a primeira vez que eu assinei um contrato e para a primeira vez que ia ser pago por algo. Então, foi uma nova era para mim. Para Alexandre, a partir desse momento você vai passar a ser um homem adulto e passar também a fazer algo em prol da sociedade. Então foi muito bom. E algo que eu gostaria de sugerir para a DW é, não sei, acho que as reuniões, por exemplo, as apresentações que são feitas, a DW faz apresentações para outras candidatas, né, outras instituições. Mas queria, por exemplo, que as apresentações tivessem mais, se pudesse pôr mais dinamismo naquilo, que a DW conseguisse passar, por exemplo, chamar a atenção mesmo muito dessas instituições, porque muitas vezes eles vêm aqui sem, se a DW não passar aquela imagem, né? Porque o problema é realmente sério e que é de valor e que as instituições não devem mesmo investir naquilo, as instituições também vão sair assim meio, quer dizer, que abandonar o projeto, né? Porque não assisti muitas, mas das instituições que tive, eu consegui sentir de algumas instituições que não davam muito, assim, aquém, estavam muito aquém daquilo que podiam esperar da DW. Então, queria que um par de apresentações que a DW fizesse seria mesmo assim muito mais pesado, porque isso me passava nas instituições de que o trabalho é realmente de valor e que eles pudessem investir nisso mesmo a fundo e será um benéfico para a sociedade. Para mim, não é experiência diária, tem muito a ver também com aquilo que o Alexandre disse. Saber que você tem que chegar cedo e tem que trabalhar para alguém. E eu não tive a oportunidade de diretamente trabalhar para um projeto, mas só de estar aqui dentro eu consegui ter uma visão do que se faz dentro da DW. Antes de vir aqui, eu já sabia o que era uma ONG. Já sabia que uma ONG é diferente de uma GE, não é? Ou de uma OG, que é organização governamental. E sabia que o dia a dia de uma ONG também é diferente de uma organização governamental. Mas aqui na DW eu aprendi que as melhores coisas às vezes são feitas dentro de muita simplicidade. Eu percebi isso quando, né, fomos, né, acompanhar o senhor Alan fazer a apresentação no Ministério do Ambiente. E o senhor Alan apresentou o projeto sobre alterações climáticas, não é? E eu vi que era uma coisa muito grande que a DW tinha e que foi feita, ou que as preliminares do projeto foram começadas, as investigações foram começadas por alunos do ensino médio que estavam a entrar para a universidade, não é? E que não era uma coisa que se necessitavam de doutores. E quando o senhor Alan apresentou, não é, aquilo lá, eles viram aquilo como uma coisa muito avançada. E ainda nas suas expressões, muitos disseram que não, o meu próprio ministério não tem condições. Eles apresentaram muitas desculpas, havia algumas sugestões que o senhor apresentou a eles que podiam fazer no país, e eles disseram que não tinham meios e tudo mais. E eu vi que a DW é simplesmente uma ONG, mas consegue fazer alguma coisa que o país não consegue fazer. E as coisas aqui fazem-se na simplicidade, a volta da canção da maçã, da maçomba, às 16 horas o Tiago começa a cantar, mas as coisas estão a ser feitas, né? Numa simplicidade. Mas eu senti essa diferença, No nosso governo há muita burocracia, muita hierarquia, há muito swag, e as coisas não são feitas. Mas aqui dentro da DW eu vi que não precisamos ter costas largas, mas sim ter uma mente educada, e vamos fazer, sim, vamos fazer as coisas, sim, podemos, né? E quanto à sugestão, eu trabalhei mais ligado ao SEDOC, né? E eu acho que o SEDOC é rico e pode ajudar muita coisa. Eu fui ver a meroteca e eu acho que lá há muita informação. E muitas vezes as pessoas, não é? Nós assim não conseguimos dar conta, mas há muita gente que está procurando uma matéria de 98, uma matéria de 2004. Mas muita gente não sabe que existe em Luanda, aqui nessa avenida, um lugar onde essas informações são guardadas, não é? Se, por exemplo, o serviço do SEDOC fosse mais publicitado, né, talvez também a procura viesse a aumentar consideravelmente. Muito mesmo. E a outra coisa que eu também gostava de sugerir é, tem a ver com os debates, né? Eu já assisti a muitos debates aqui. E eu acho que a moderação, né, ou seja, o clima de debate muitas vezes é meio, como é que eu devia dizer, não é tão sério assim como devia ser, não é? Às vezes o apresentador está aqui a falar, há pessoas lá atrás também a conversarem, às vezes alguém está a fazer uma pergunta, outras pessoas a conversarem, e essa sala é muito pequena para ver ruídos, não é? Então é alguma coisa que eu acho que devia ser melhorado, né? Devia ser melhorado, passando pelo ponto que o Alexandre já disse, a partir mesmo da publicação ou dos convites para o debate, mostrar-se que é uma coisa séria, e quando se está aqui, não é, devemos também ser sérios. E também, para além disso, eu não sei, mas acho que esse debate devia ser um pouco mais interativo. É óbvio que as pessoas falam, não é, mas não sei, talvez o tempo seja pouco, ou os apresentadores é que falam muito, mas não sei, eu acho que muitas vezes fica sem se dizer muita coisa. Fala uma, duas, três, quatro pessoas e depois cala-se. Eu acho que os temas que são apresentados aqui são temas sociais e sobre a sociedade muita gente sabe. Então as palavras que vierem daí da audiência muitas vezes podem ajudar o próprio apresentador a melhorar o seu trabalho que está a apresentar, não é? Talvez se procurarem uma forma de também deixar um tempo para que a audiência dê a sua opinião, para além de fazer só perguntas, acho que melhoraria, não é? Esse espaço que é muito sagrado, ao meu ver, socialmente, não é? Para aqui, para a própria realidade de Luanda e de Angola. Acho que sobre o nossa apresentação é tudo, e também passamos do tempo, né? Muito obrigado. Obrigada pela sugestão, que os apresentadores falam muito, mas eu estou falando obrigada. Ok, obrigada pela rica apresentação. Eu queria já começar a dizer, vamos passar para as perguntas. Mas não é dia de pôr em prática aquilo que foram as sugestões. Talvez daqui vamos refletir à volta das sugestões, mas vamos continuar com o nosso bom hábito. Sabe que os angolanos têm assim... Uhum. É difícil abandonar os bons hábitos. E esse é um deles. não ouvir ainda as sugestões e aplicar na primeira fase. Ok, não sei, eu vou deixar para a plateia, se vai fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade lá, se não, se faz favor. Muito obrigado pela apresentação, foi muito boa, acho que para os colegas que não conheci o IWC foi também uma oportunidade de partilhar esta experiência com o IWC. Uma coisa que eu acho que tem de ser as desculpas, hein? Tivemos junto com o Santiago um plano para envolver vocês dois em uma pesquisa do campo, hein? E junto com o Casimiro. E por causa da pressão dos outros programas, hein? Isto não aconteceu, hein? Antes do fim deste mês. So, as nossas desculpas, eu posso imaginar que esta experiência no campo pode ser uma grande experiência para vocês, mas eu acho que vocês já ganhou muito experiência na sua estágio. Foi bastante curto, mas esperamos que você vai ter tempo, hein? Mesmo ser no ano que vem, alargar esta experiência. So, parabéns, foi uma apresentação muito, muito boa, muito bonita. Mas pelos sorrisos da foto, acho que saíram a ganhar, né? Mas não teriam colocado essa foto. Okay, é tem... muito funcional. Ok. Eu tenho uma pergunta. Acho que quando o Pedro estava a falar em termos de dar maior visualidade ao trabalho que a Development Workshop tem feito em Angola, desde que cá está ligado em particular, acho que estava mais um pouco ligado em particular ao programa do WC, a nível das instituições, não sei se era isso que estava a falar, vocês vão para as instituições para falarem do programa e também convidarem alunos a participar e vocês mostrarem um pouco a vossa experiência. Então, eu queria realmente perceber um bocadinho como é que esse processo funciona, porque para mim, eu se não tivesse dado o programa, nunca tinha ouvido falar do WC, primeiro. Se eu tivesse que recuar no tempo, eu teria sido uma candidata. E pena que não tive a oportunidade de passar por uma experiência rica como essa. Acho que vocês são privilegiados por isso. E estamos num cenário totalmente diferente, já estamos num cenário de paz. Quer dizer, há 14 anos era outro cenário. Então eu queria perceber um pouco como é que funciona esse processo com as instituições e realmente qual é a maior dificuldade em termos de adesão dos alunos também. E como é que poderíamos, de certa forma, cada um de nós, porque conhecemos, temos familiares, amigos que estão no ensino médio, que com certeza gostariam de ter uma experiência como essa, como é que podíamos participar em termos de divulgação, mais do que a DW, o CEDOC, etc. Vamos com o que vai falar. O UWC, não é, tem comitês nacionais. Em Angola é um comitê nacional que funciona aqui, o Comitê Nacional da Angola. E o Comitê Nacional normalmente envia cartas às escolas a fim de convidar alunos, a fim de convidar a escola a enviar alunos para aqui, para o Comitê Nacional, e esses alunos passam por um processo de seleção, não é? Processo de seleção que é feito através de um debate assim, formal versus informal, não é? Com alunos que já passaram pelo UWC, uma entrevista e alguns textos escritos, não é? Que também não são muito difíceis. E as aplicações não são feitas pessoalmente. O meu sobrinho vem e faz aqui a sua inscrição. Mas a escola, o Comitê Nacional convida. Infelizmente, o Comitê Nacional não convida todo o país, mas tem um número de escolas onde o Comitê Nacional vai e envia esse convite. Mas também, eu não diria infelizmente, essa atitude do Comitê Nacional também por falta de meios, não é? Para assim albergar mais angolanos. Quer dizer que o Comitê Nacional faz aquilo segundo a sua possibilidade, segundo as possibilidades do Comitê. Então é isso. Quer dizer que nem todas as escolas têm possibilidade de enviar alunos para aqui. Não é porque o Comitê Nacional não queira receber todos os angolanos, mas porque o Comitê Nacional não tem possibilidade de fazer uma moderação de representantes de todas as escolas angolanas. É isso. E nós tomamos conhecimento através do Inemarista. Nós tivemos a sorte de estudar no Inemarista. E na altura, o Inemarista e o São Domingos eram as únicas escolas que enviavam alunos para o Comitê Nacional. Então, através de uma carta que foi à escola, o diretor escolheu acho que 8 ou 10 alunos. Viemos aqui, alguns, fizemos os testes. Felizmente fomos os sortudos, passamos pelos testes. Ficamos, para além dos testes, ficamos mais um ano e alguns meses dentro do processo de seleção. E quando as bolsas vieram, as datas chegaram, e fomos. Então foi assim. Só para citar, os alunos estão indicados pela instituição, não vêm por conta própria. Pois, quando vão às instituições, já através de captação, já tem sugestão. As pessoas têm uma tendência, são visuais. Fazer uma apresentação como essa, e provavelmente a partir de vocês foi uma espécie de testemunho daquilo que realmente é o WC em termos de praticidade, mais do que está escrito num documento. Sim, faz muita diferença. Então, se calhar a título de sugestão, esse contacto também podia ser a partir de apresentações como essas. Já que também o comitê aqui na DW, temos espaço para isso, nem que fossem convidar pessoas-chave das instituições escolares, participassem em coisas como essa, acho que também ajuda. É uma sugestão. Eu gostaria de saber se Noruega e Hong Kong foram escolhas vossas. E por outro lado, também perceber como é que funciona esse processo da escolha do curso. Então, tentaste explicar um pouco mais, não percebi. Dizeste que os alunos escolhem disciplinas e aí não é o nosso caráter aqui. Gostaria que falasse um pouquinho mais. Primeiramente, gostaria de dizer. Primeiro, nós escolhemos os países em que iríamos, né? Isto também. Nós fomos candidatos e também não temos assim uma promoção total, porque também cabe aos cabeçalhos da DW, né? do Comitê Nacional para o WC, né? Que cuja chefe é a senhora Júlia e o senhor Adam. Então, eles também sabem mais do que nós quanto a esse aspecto da seleção. Mas os candidatos não escolhem o país em que vão, nós não escolhemos, né? E as bolsas são oferecidas, o Pedro teve a sua ideia para a Noruega e eu também para Hong Kong. Agora, quantas disciplinas? Os UWC oferecem um programa pré-universitário, ou seja, nós temos a oportunidade de fazer o IB, que é o Bacharelado Internacional. Então, neste programa, você vai escolher as suas disciplinas consoante o curso que pretende fazer na universidade. Você tem direito a escolher 6 disciplinas entre elas. Então, por exemplo, você pretende aplicar para engenharia, é óbvio que tem que ter física, pelo menos, ou química. Então, vai ter que ter uma ciência exata. Por exemplo, eu pretendo aplicar para engenharia, então tenho física, tenho química e outras disciplinas, né? Agora, se pretende aplicar para ciências sociais, ou fazer human rights, ou direitos humanos, né? Ou ser advogado, então vai escolher as suas disciplinas consoante também o curso que vai fazer na universidade. Por exemplo, não poderei fazer direito se não tiveres, por exemplo, não tiveres nenhuma disciplina de cariz social, por exemplo, se tiveres todas as disciplinas de exatas ou algo assim. Também não poderei fazer. Será muito difícil entrar para a engenharia quando você, durante os 2 anos de curso para o Bacharelado Internacional, tiver somente ciências sociais. Então, vai ser muita dificuldade. E não se ouviu a história de ninguém que fez ciências sociais e foi depois para a engenharia, é caro mesmo. Então, a seleção das disciplinas é consoante o curso que vai fazer na universidade. E o UWC oferece um programa de 2 anos para fazer o Bacharelado Internacional. É um programa para a universidade. E depois desses 2 anos, é um programa para a universidade. Eu gostava de comentar. Eu queria comentar o que a Elga disse, né? Eu? Sim, rapidinho. Ah, sim. É só para dizer, quando você falou que a questão da apresentação, nós temos que estar apresentando. Ah, eu fui estudar também, me beneficiei da bolsa de estudo, fui para a Noruega, o país em que eu quero buscar. Foi de 2008 a 2010. E, sim, nós temos feito a apresentação em algumas escolas, infelizmente, como eu disse, e a gente também é muito bem. O nosso comitê nacional é muito pequeno, nós não temos, e aceitamos a fazer isso mesmo graças à vontade e determinação, especialmente do senhor e da dona Tia, que tem muita outra coisa a fazer, e além disso fazem a parte do WC, porque seria muito mais fácil de dizer não, e não terminou uma oportunidade boa para nós. Mas sim, nós, consoante as possibilidades, fazemos o trabalho, fazemos, o comitê faz o trabalho que faz, e por isso não, o NET não é muito baixo, principalmente porque cá em Angola a maior parte dos estudantes, eu quase que desconheço alguém que tenha ido sem bolsa. talvez vá, mas talvez tenha pago apenas a passagem, mas quase sempre é por bolsa. Enquanto que em outros países, a pessoa, por exemplo, paga 40% do custo do estudo, que não é pouco, é muito. Então, a maior parte são por bolsa e bolsas para financiamento para bolsa é muito limitado. Então, em geral, por ano, talvez o número de bolsa talvez seria 3 lugares, talvez 5. E seria muito contraprodutivo fazer um anúncio nacional para que venham talvez 500 mil estudantes a ficar no Brasil. Por isso é que, primeiramente, acho que fazia essa pena a escolha minimalista e depois alargou a situação do mundo e creio que este ano, na próxima seleção, já se pensa em alargar um pouquinho mais. Mas, como volto a dizer, é muito, muito dispendioso, tanto em tempo e em questão de recursos. Mas nós temos feito apresentações para as escolas, não estamos às escolas. Por exemplo, no meu ano, eu lembro que em 2010 e talvez em 2009, eu tenha ido feito a apresentação por São Domingos, basicamente na Marista. E este ano mesmo, acho que o Pedro e o Alexandre também foram a São Domingos fazer a apresentação. Faz isso. Tem algumas perguntas que me parecem da disciplina, mas quem deles é que estão, são recentes. Não, mas queres fazer uma pergunta também, não? Queres fazer uma pergunta? Não, tirar apenas da conta. Casa aqui, mas sobre a questão da disciplina. A diferença, apesar que, por exemplo, não interpretam também a diferença entre UWC e IB. IB é um programa que chama Bacharelado Internacional, em que há vários países que têm um sistema de IB. É um sistema em que você faz, depois de terminar, é como se tivesse meio internacional, mas há muitas universidades no mundo que aceitam. Não é apenas a parte acadêmica, mas o UWC envolve a parte social, que é esta de ter pessoas de várias nacionalidades, e engloba também a parte do IB. Então, para o IB, que é uma das componentes, que é a componente acadêmica do UWC, escolhem-se 7 disciplinas, mas, tipo, você escolhe a disciplina, mas não necessariamente todas as disciplinas que você terá que ser. Você tem limitado, não, de algum modo. Por exemplo, não podes tirar mais de 3 disciplinas sociais, por exemplo, vamos dizer. Podes tirar, por exemplo, menos de 3 ciências, podes tirar até 3 ciências, podes tirar até 3 disciplinas humanitárias e tudo mais. Então, de acordo com o que você pensa que vai fazer na universidade, você escolhe a disciplina. Por exemplo, deve tirar matemática, mas há 3 níveis, talvez 4, a matemática do nível básico, que é, por exemplo, se você nunca quer fazer nada que tenha a ver diretamente com a matemática, tem que tomar necessidade disso. Pode fazer standard, se por exemplo quer seguir medicina, outra coisa que não necessariamente vai ser apenas de matemática. Pode fazer higher, por exemplo, se quer fazer um ramo muito mais técnico. Ou ainda tem outra que é further math, que é se por exemplo vais fazer uma disciplina muito técnica, mas ainda assim queres algo um pouco mais difícil. Tem, acho que tem um leque de disciplina para todos nós. Tem mais perguntas, só resta agradecer e desejar boa sorte e dizer que voltem ao país. Obrigada.